Hoje preciso resolver um problema no banco. Infelizmente, apesar de toda a tecnologia, certos serviços têm que ser feitos direto na agência. Para passar o tempo, ouço música. Castelos e ruínas. Ei, hey, é porque eu sigo na sombra. Mas um soldado que não tomba, toma mais essa bomba. Eu sigo na sombra, não fico com a sobra. Sigo com o vento que sopra. Ei, hey, atiraram e me erraram. X-novarem, não acharam. Me viram, se disfarçaram. Quiseram flow, me chamaram. Sabe tudo que eu penso e sabe tudo que eu faço. Então vai se escondendo. Eu tô partindo pro próximo passo. Quem nunca desistiu de um sonho, guiado por demônios. Peço embaixo da blusa, noite fria, atrás dos ganhos. Já que estou aqui, vou me envolver. Sem blefa, sem nada pra perder. Pode crer, aham. Palavras não são roupas pra ser mal usadas, falsas. Nem chego meia-noite, um monte dança ou valsa. E o que me resta? Fugir do que desgasta, do que me arrasta. E o que me testa? Se afasta. Voz na cabeça, diz backup, você consegue. Não preciso de bússola ou GPS. Sem melhor caminho, igual o Google Maps. Um rap além de caps. Na era onde se impor é digitar com caps lock. E agora, agora tudo é com senha. Na entrada, o moço que fica no guichê entrega um papel com o número de acordo com o serviço solicitado. Vou a bancos desde criança. Acho que tinha 12 anos quando fui descontar o primeiro cheque. Não sabia como funcionava. Me lembro da mãe pedir isso e eu apenas ir sem perguntar nada. Quando cheguei lá, descobri que cada cheque deve ser descontado em sua agência correspondente. Nesse dia, conheci a burocracia. Naquela época não existia senha eletrônica, era fila. Tinha fila comum e a do caixa rápido. Hoje em dia dá pra ficar sentado enquanto esperam. O problema são os idosos. Nunca vi lugar pra ter idoso como banco. Parece que não tem nada pra fazer em casa e eles vão pagar as contas da família toda. Mas tudo bem, não adianta ficar nervoso, achar ruim e reclamar. As coisas são assim pelo motivo. No fim das contas, acabamos acostumando. Passando por provações, mesmo sem ser um bom aluno. E foda-se o mundo, foda-se quem mandar. Foda-se meus inimigos, ha. Meu estoque de foda-se é infinito. Tô no meio da zona, só visando conforto. Não confunda com a zona de conforto. Seco na tempestade de mancada, onde um vacilão defende o outro. Tipo diabo pondo a mão no fogo por alguém. Tão lápido meus versos pra não ser só mais um nome na lápide. Fujo dos falsos amores e amigos. Quantos por aí tem soluçado, baseado em crimes reais e não solucionados. Quantos fingem ser puro, mesmo mal intencionado. Mas a vitória é pra quem merece, o mundo tem selecionado. Então escrevo com o melhor e pior que vem da alma. Tipo um ferreiro criando a mais letal espada. A mais letal das armas, enquanto a situação se agrava. Gravar até o monge explode de raiva. O ser humano é o bicho que mais se adapta ao ambiente ou situação. Tem gente no deserto e no gelo. Uma vez vi uma reportagem sobre uma comunidade que vive no Pantanal. Na época da cheia, eles criam uma espécie de balsa para que as criações não fiquem na água. As próprias casas são construídas nesse sistema também. Somos capazes de muita coisa quando é exigido. Adaptar e acostumar são duas coisas que parecem similares, mas não são. Adaptar é criar uma solução para uma situação indesejada. É buscar saída para se ter uma condição melhor. Acostumar é simplesmente não ligar para o que está acontecendo, até que isso se torne normal. Claro que existem situações que não se tem o que fazer. Eu nasci numa cidade no interior de Minas Gerais. Quando fui morar no litoral, a primeira coisa que me incomodou foi o cheiro de mar e peixe em todos os pontos da cidade. Porém, não se tinha o que fazer. Acostumei. Depois de alguns meses, não sentia diferença. É como uma pessoa que mora perto da linha do trem ou tem um cachorro que late muito à noite. Com o tempo, nem se ouve mais. E até sente falta depois que as coisas mudam. O problema de acostumar é quando a situação deve ser mudada. Mas por falta de vontade, acabamos deixando a água rolar. Estamos acostumados com burocracia, com jeitinho, com política que só aparece no ano de eleição. Estamos acostumados a torcer pelo Brasil. É estranho ter copo e a rua não estar enfeitada. Este ano tive uma sensação diferente ao não ver o comércio em verde e amarelo. Acho que só vi camisa da seleção nas bancas na semana de estreia da Copa. Correndo atrás de tudo aquilo que esse mundo tem pra me dar. O que essa vida tem pra me dar. Naquela semana que os caminhoneiros fizeram a greve, vi como o ser humano é acostumado. Eu não tenho carro, então a princípio eu não estava ciente da situação dos combustíveis. Lembro que ao sair de casa pela manhã, vi filas nos postos de combustíveis. No menor sinal de falta de gasolina, vários foram abastecer, pois estão acostumados a se locomover com o carro. No mesmo final de semana, teve uma festa na igreja. O movimento foi pequeno. Conversando com um conhecido, tive a justificativa que o baixo movimento era por causa da falta de gasolina. Descobri que o ser humano é movido a petróleo. O Michael outro dia indicou no Papo de Calçado um livro sobre apocalipse robô. É bem capaz mesmo de pararmos nessa situação. Se for para apostar um cenário provável, escolheria o filme do Wall-E. Eles foram capazes de criar supernaves de cruzeiro espacial para fugir do nosso planeta, pois estava cheio de lixo e inabitável. O que ficou na Terra foi um bando de robô fazendo limpeza no local. A população vai ficar obesa. E não adianta os geração saúde se esforçar para convencer os gordos de hoje a mudar de vida. A indústria alimentícia injeta sódio, gordura e açúcar nos alimentos industrializados em proporções criminosas. Ainda assim, nos grandes centros são criados muito mais restaurantes de fast food. Ninguém tem tempo para cozinhar. O patrão manda embora se demorar na hora do almoço. E a fila dos desempregados só cresce a cada dia. Vi um homem de muitos quilos, morrendo por poucas gramas. Vi um homem desconhecido, morrendo atrás de fama. Um homem morrer de amor pela mulher que não o ama. De um quadro grave eu faço um quadro de arte. Rima da vida, somos a voz da cidade, que nos divide em facções, drogas e armas, broncas e áreas. Temos um jeito de nascer, mais de mil pra morrer. E quem tá preparado para o qual vai ser? Robocop é o herói só na TV. Então nem sempre a arte imita a vida. Sobre o que ninguém vai falar, só nós podemos falar. Começar uma nova e terminar uma antiga briga. E a situação não muda. Vocês sabem o que planta e o que colhem na muda. Na gorjeta miúda, um de confiança se tornou um Judas. E uma sombra, e o barco afunda na pequena fenda, feita com a sonda do medo. Depois da infância são caros brinquedos. Errei quando pedi sua ajuda. Se não pode com eles, junte-se a eles, faça parte deles. Infiltre-se neles e quando tu tiver lá dentro, mate todos eles. Tentamos conversar, tentamos resolver. Eles fingem não escutar, mas agora eles vão ver. Fizemos o inferno subir, fizemos o céu descer. Acostumamos a tudo, desde a senha eletrônica até o sanduíche de colesterol. Só não percebemos o caminho que seguimos com isso. É melhor se adaptar, pois tudo muda e no final, quem sabe o que é melhor? Meu número foi chamado. Está na hora de resolver os problemas.